Estamos iniciando a série Pérolas da Mamaterra. Para você que não teve a chance de assistir ao fabuloso show da Elza Soares, lá em Hamburgo e Berlim, promovido pela Gafieira Universal, um presente da Rádio Mamaterra. A dobradinha Elza Soares e o cartola do Maranhão, Antônio Vieira. E vamos embora com Elza Soares. Vocês estão ouvindo aqui uma das maiores intérpretes do mundo, Elza Soares. Obrigada. Só mostrar que cachaça apanhou a beça. Vamos mostrar como é que cachaça apanha? Vamos mostrar? Eu vou tirar. Você quer que tire daqui? O que, que você quer que eu tire? Você tem que falar direito, senão eu não sei o que você manda tirar, eu fico sem jeito, né? Quem é que vai tirar isso aqui? Assim? Aham! Você quer ver a nega inteira, né? Vamos lá ver a cachaça! Cachaça apanhou até de manhã. Cachaça apanhou, apanhou até de manhã. Cachaça apanhou, apanhou até de manhã. Cachaça apanhou até de manhã. Outro dia me levaram pro forró do Cernagô. E a danada dessa festa tava boa, sim senhor. As cabras te arrequebraram e a safona não gritou. E não teve só cachaça que apanhou. Mas cachaça apanhou, cachaça apanhou, apanhou até de manhã. Cachaça apanhou, apanhou até de manhã. Cachaça apanhou, apanhou até de manhã. Mas cachaça apanhou, apanhou até de manhã. A caninha era da boa, alambicada, sim senhor. E bebida desse jeito nunca perde seu sabor. E trataram bem da gente, disso ninguém duvidou. E forró aperreado, só cachaça que apanhou. Mas cachaça apanhou, apanhou até de manhã. Mas cachaça apanhou, apanhou até de manhã. Mas cachaça apanhou, apanhou até de manhã. Mas cachaça apanhou, apanhou até de manhã. Eu quero ver couro comer agora. Presta atenção. Olha, é o Arlindo, meu filho, espurrando o couro aí não é fácil. Olha aqui, olha aqui. Olha aí. Olha aí, meu filho, aí, não. Olha a massa aí. Com o Arlindo batendo e a menina mexendo, você já viu o que é serviço? Cachaça apanhou, até cachaça, ih, até de manhã no forró. Cachaça apanhou, apanhou até de manhã, apanhou até de manhã. Cachaça apanhou, até de manhã. Cachaça apanhou, até de manhã. Cachaça apanhou, até de manhã. Cachaça apanhou, apanhou até de manhã. E aí, menino? Cachaça apanhou, apanhou até de manhã. De manhã. Cachaça apanhou.